Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. Tá acabando o ano, hein? Ave Maria, rapaz do céu. Já tô vendo o gorro do Papai Noel. Oh, oh, oh. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o cantor Francis Faria. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tião Carreiro e Pardinho. A frase irretocável é de Lourival Lopes. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo 51. E a dica, o que acontece quando você bebe refrigerante? Você não tem nem noção, viu? No Cantinho do Rei, Roberto vai cantar, Roberto Carlos vai cantar um dos seus grandes sucessos. E a lorota boa de hoje, quem me mandou foi o Rafael Dias, meu amigo Rafael Dias dos Canarinhos, do Brasil, lá de Palmas. É a história do mineirinho tarado. Na trilha sonora da minha vida, a música que marcou a trajetória do Serginho Machado, lá de Coromandel, né? Essa moda aqui, se ele estiver escutando, ele vai tomar uma meia dúzia de cachaça. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí uma bela canção. Gian Giovanni, Roupa de Lua de Mel. Madrugada e me assustei. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão, se misturando aos pedaços do meu corpo. Fiquei parado na sala escutando chover. Perdi a fala, veio o desespero. Era te aceitar ou te mandar embora. Andei, fui até nosso quarto e tudo arrumado. Fiquei revivendo nosso passado, enquanto a chuva caía lá fora. E ali na penumbra do quarto chorei de emoção, ouvindo o barulho da água caindo no chão. Secar dos cabelos e vi minha felicidade me olhando no espelho. Você veio usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais cruel. E dali no tapete de sem pensar. Acredite por Deus, só vim te rever, não prometo voltar. Você veio usando

sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem. Quisera que ela soubesse da mágoa, tristeza e paixão que está morando agora que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem. As lágrimas correm meu rosto num pranto de saudade. Tivesse ao menos notícias do meu grande amor. Se ela está sozinha ou se tem outro alguém, só sei que eu estou morrendo, sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Trio da Vitória, vivendo longe do meu bem. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que promove eventos em todo o Brasil, tá na hora de você fazer o planejamento para 2014, viu? Não deixa para a última hora, não. Esse ano nós deixamos de atender muita gente que deixou para a última hora e não tem jeito, né? Se você ligar para RBM Música, o telefone é 61 9981 3601, 99813601. Você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Ô, meu amigo gaúcho da fronteira, faz tempo que eu não vejo gaúcho, né? Isso é gente da melhor qualidade. Inheco Vari, Inheco Fum. Essa é a história de um casamento lá no Rio Grande, tchê. Vou contar um casamento que eu fui lá. Da comadrinha canha e o compadre Varifon. Nasceu um guri bem lindo, o problema era só um. Dar o nome desse sem vergonha, sou no Minhaco. Ele viria que esquivou, ele viria que esquivou, ele viria que esquivou, ele viria que esquivou, ele viria que esquivou, ele viria que esquivou, ele viria que esquivou, ele viria que Gaiteiro velho botando como galinha polaca, chefe. Dessa cruza viarareno misturada com o chiru, nasceu um gaiteiro bueno pra tocar num suru. Só pecava um acordeona sem escutar o zum zum, mas quando ele abria o peito só se ouvia virinha que chegou. Ele virinha que se doou, ele virinha que se quebrou. Agorizada se atraca no namoro com a velha, com a nova ou com a outra. estrangeiro. E este gaiteiro que eu falo é dos povos de Bacaria, e em muito fandango bueno dancei até vir o dia. Porque ele cantava assim, ele arrumava a guria. De tanto ouvi-lo cantar, peguei a mesma mania. Aí a guria pediu um grossinho e eu só peguei. E depois fininho com as moças. Olha misturado. Chorando, compadre. Olha um bufo de contrabaixo aí, banai. Olha a guitarrinha. E outro pelo de bateria. De repente deu um trique-trique no gaiteiro e arrumou a bateria de revesguei. Gaúcho da Fronteira, Inheco Vare, Inheco Fum, abraçando todos os gaúchos que estão ouvindo o nosso programa. Gaúcho é igual formiga, tem tudo quanto é lugar. O Rio Grande ficou pequeno para eles, eles saíram por aí levando o progresso, né? Lá em Coromandel mesmo, na região, tem muito. Todo lugar, né? Rondônia tem demais, Mato Grosso, né? Ajudando a construir aí o progresso do nosso Brasil. Esses meninos estão conquistando todo o país com seu talento, com a sua simpatia e seu grande carisma. Eliane Samuel, aqui mora a gente! Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá quilando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, aqui mora gente, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros. Uma música que já começa a fazer sucesso no Brasil inteiro. Nós estamos em São Paulo, né, desde segunda-feira que nós estamos gravando programas de televisão. Programa do Décio Pitinini, da Nani Venâncio, o programa do Amaraí, né? E logo, logo vai estar no ar aí vários programas, alguns já foram para o ar, foram ao vivo, mas muitos programas que nós participamos, né, eu apresentando ao Brasil Eliane e Samuel, que eu tenho certeza que vai ser um caso de amor apaixonado, né? Esses meninos realmente são muito talentosos. A gatinha Rebeca Caires, lá de Dom Basílio, na Bahia, ela me mandou uma mensagem no meu Facebook e pediu: Cleide, você podia tocar essa música aqui para um alguém muito especial, né? A Rebeca está naquela fase romântica, muito menina, né? Descobrindo agora as coisas da vida, apaixona facinho, né, Rebeca? Eu não sei quem é esse alguém muito especial, não, mas ele deve curtir o nosso programa pela Tropicaliente, lá em Dom Basílio, na Bahia, e ele deve saber quem é, né? Cristiano Araújo, Caso Indefinido. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vir inteira. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Vida inteira. Cristiano Araújo, Caso Indefinido. No próximo bloco, Silveira e Silveirinha, Humberto e Ronaldo e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje a música que marcou a vida é do Sérgio Machado, meu primo, doutor Sérgio Machado, advogado, tabelião do cartório lá de Coromandel, do cartório de registro de imóveis, né, e um apaixonado pela vida. E o Serginho, ele teve uma única namorada na vida. Namorou, noivou e casou, e tá casado até hoje, né, com a Terezinha. Só que a Terezinha judia, a mulher judia demais da gente, né? Ela terminava com ele, ele arrastava o chifre do chão e saía arando. E essa música aqui, o Julinho tá ouvindo a gente lá em Patos de Minas, tá dando risada boa, né, a turma, nossa turma, nós aproveitamos a vida, hein, Julinho? Nossa Senhora. Essa aqui, essa música eu tenho certeza que se o doutor Sérgio Machado estiver escutando, ele vai tomar uma meia dúzia de cachaça na trilha sonora da vida do doutor Sérgio Machado em Coromandel, Silveira e Silveirinha, Ciganinha. As tranças dos teus cabelos te faz assim tão atraente. O corado dos teus lábios faz inveja a tanta gente. O negro mar do teu olhar é o negro delicado e tem mais brilho e tem mais luz, e é o que me deixa apaixonado. Ciganinha, se adivinha todo o meu destino lendo a minha mão. Vem dizer por quanto tempo ainda hei de esperar pelo teu coração. Se a sua ciência oculta podes definir a mágoa e minha dor, vem viver só para mim, meu doce amor. Como é triste viver de ilusão, como viver de esperança. É sublime ter palpitações, é como um sonho de criança. É suave a dor de uma paixão, é como a brisa beijando a flor. Quando se tem no coração um grande amor que nos tem amor, ciganinha, se adivinha todo o meu destino lendo a minha mão. Vem dizer por quanto tempo ainda pelo teu coração. Se a sua ciência oculta podes definir a mágoa e minha dor, vens viver só para mim, meu doce amor. Vens viver só para mim, meu doce amor. Ei, essa aqui fez parte da minha trilha sonora também, viu? Silveira e Silveirinha, Ciganinha, da turma nossa toda, a gente juntava, passava a mão na viola, cantava, ei, mas é tempo bom. Gente, a vida é boa demais da conta. Ainda tem gente que ainda fica caçando encrenca, relia, né? A vida levada na flauta é boa demais da conta. Humberto e Ronaldo, hoje sonhei com você. Hoje sonhei com você e era noite de lua cheia. No sonho eu te beijei, a lua, eu, você e as estrelas. Hoje sonhei com você, ninguém podia nos ver.

consegui o que queria. Estudei até me formar doutor, mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar pro Interior. No próximo bloco, a dica é o seguinte: o que acontece quando você bebe um refrigerante? É uma verdadeira revolução no seu organismo. Você vai ver daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, dá uma paradinha, presta atenção no meu recado aqui que é importante, viu? Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993 no horário comercial, 3532-6993. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. Eu já tenho uns 2 ou 3 dias que eu estou repercutindo para vocês um estudo feito pelo Dr. Will Clauer. Ele é médico neurofisiologista. E ele ficou 2 anos lá em Lyon, na França, e fez observando, né, como os franceses têm um jeito diferente de se alimentar e possuem uma das menores taxas de obesidade do mundo, apenas 11,3% da população, né? E ele observou que eles comem muito queijo, comem muito doce, pão, manteiga, cremes, bebem muito vinho, e mesmo assim não são obesos, né? E ele passou várias observações, e a última delas que eu vou passar para vocês é o que acontece quando você bebe um refrigerante, uma lata dessas padrão, né? Olha, presta atenção, nos primeiros 10 minutos, 10 colheres de chá de açúcar batem no seu organismo. Isso é 100% do que é recomendado para as 24 horas do dia. Você só não vomita imediatamente pelo doce extremo, porque o ácido fosfórico mascara o gosto do açúcar. 20 minutos depois que você bebeu a lata de refrigerante, o nível de açúcar no seu sangue estoura, forçando um jorro de insulina. O fígado responde, transformando todo o açúcar que recebe em gordura. Olha, é muita coisa para esse momento em particular. 40 minutos depois, a absorção de cafeína está completa. As suas pupilas dilatam, a pressão sanguínea sobe, o fígado responde bombeando mais açúcar na corrente sanguínea, os receptores de adenosina no cérebro são bloqueados para evitar tonteiras. Olha só o que acontece quando você toma uma lata de refrigerante. 45 minutos depois, o corpo aumenta a produção de dopamina, estimulando os centros de prazer do corpo. Fisicamente funciona como se fosse heroína. 50 minutos depois, o ácido fosfórico empurra cálcio, magnésio e zinco para o intestino grosso, aumentando o metabolismo. As altas doses de açúcar e outros adoçantes aumentam a excreção de cálcio na urina. Uma hora depois, as propriedades diuréticas da cafeína entram em ação. Você urina. Agora, é garantido que vai pôr para fora cálcio, magnésio e zinco que seus ossos precisariam e o seu organismo está jogando fora. Conforme a onda baixa, você vai sofrer um choque de açúcar, vai ficar irritado, qualquer coisinha você fica nervoso, né? Aí você já terá posto para fora tudo que estava no refrigerante, mas não sem antes pôr junto também coisas que vão fazer falta para o seu organismo. Então, pense nisso antes de tomar refrigerante. Se não puder evitar, eu já há 10 anos não tomo refrigerante, né? Modere a sua ingestão. Prefira sucos naturais. Eu só tomo suco natural com gelo e sem açúcar, né? E ó, dê preferência para aquelas frutas de boa procedência que você vê sendo preparado. E outra coisa, quando você pedir suco num refrigerante, fala assim, meu amigo, pode fazer com água mineral que eu pago a água mineral separada. Senão eu vou fazer seu suco com água de torneira, viu? E aí seu corpo vai agradecer, a sua saúde também. E ele faz uma observação. Esta não é uma campanha para prejudicar a venda deste ou daquele refrigerante, mas uma campanha pela saúde. Saúde sua e do seu bolso, que vai deixar de comprar muito remédio, deixando de tomar refrigerante. Tá certo, né? Isso aí foi realmente uma dica sensacional. Genésio Tocantins, quem ama, perdoa. Descendo, colorindo a tarde, coração transborda, derrando de saudade. Dá uma vontade afoita, sonhar nos seus braços, sem medo, sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca, esquecer o tempo. Te amar, te amar. Na verdade, quem ama perdoa. Quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Uma chance, um pequeno deslize virou uma avalanche. Há dias que eu acho que vou ter um fim. Só penso em você, já não lembro mais de mim. Já esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer. Às vezes

chorei por você. Eu chorei por você. No cantinho do rei, Roberto Carlos, quando? Alô, alô, nota boa de hoje, quem me mandou foi o meu amigo Rafael Dias, dos Canarinhos do Brasil, lá de Palmas. É a história do mineirinho tarado. O mineirinho, disse que esse mineirinho era tarado demais. Tinha uma zona de prostituição perto da casa dele, e ele ia lá pelo menos duas, três vezes por semana. O mineirinho gostava do trem mesmo, né? Ele, ai, mineiro gosta, né? Aí ele chegou um dia lá e falou lá pro cafetão, pro dono da casa de prostituição lá. Falou assim, uai, só, hoje eu tô querendo um trem, assim, diferente. Hoje eu vou querer que você arranja pra mim um gay. Aí o dono do negócio lá falou, meu Deus do céu, eu não tenho gay aqui, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu não posso deixar de tomar o dinheiro desse otário, né? Aí tinha um segurança lá, 2 metros de altura, por 3 de largura, né? Aquele verdadeiro armário, né? Aí o dono do estabelecimento chegou pra ele e falou assim, rapaz, o mineirinho ali tá querendo um gay. Vamos fazer o seguinte... Eu vou falar pra ele que você é gay, você entra pro quarto com ele, dá uma surra nele, toma o dinheiro dele pra ele largar de ser besta, aí o outro topou. E passou o mineirinho com o Brutamontes lá pra dentro do quarto. Rapaz, de cara ele só escutava o barulho dos trem quebrando, e pau, e pá, blá, blá, blá, blá. Passou um tiquinho, o mineirinho saiu lá de dentro com a roupa assim meia rasgada, amarrando a calça, virou pro rapaz e falou assim, nervosinho ele, né? Não queria dar não. Vai brincar com o mineirinho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Eu agora posso recomendar com mais propriedade que eu comprei para o meu uso, já chegou, já estou usando o Oporte Jeans. É um jeans diferenciado, ele é macio, ele tem, eu não sei como é que chama o trem, não sei se é lycra, só sei que ele espicha um pouquinho quando você veste ele fica grudadinho, fica legal, bom demais da conta, viu? E se você, e eu quero oferecer para você uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, trabalhando aí na sua cidade, né, na sua própria casa, sendo um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. A Eliane, mas o Samuel só estão usando agora o Oporte Jeans, né? Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você tem possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande, vale muito a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61-9981-3601, 9981-3601, da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802, da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos e vai crescendo aos poucos. Logo, logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans ou Jeans do Brasil. Eu já montei uma distribuidora aqui em Brasília. O que me espantou

Tem um comício de campanha pra prefeito, mais ou menos deste jeito, um discurso ele fez. Amigos que estudam a sintaxe didática, metódica e prática, o paroxítono eleva a gramática, principalmente na tese dogmática, porque prevalece a boa pragmática. Observemos a inflorescência no vergel universal. Oblíguo-lhe flório, sincotiledôneo, plumbaginácio, roridulácea, qualquer eritroxilácea provoca a melifluidade e o relax do externo pidomastóide. Segura o taco, ó querida tia Rita, fogo apaga e nós não pita nesse alegre recordar. Na minha volta, no começo ou fim do ano, Zé Calixto e Tião Caetano vão comigo passear. Naquela casa tão modesta e pequenina, onde a dona brasilina certamente irá falar. Bom dia, dona brasilina. Bom dia, tem um papai desse comigo não, dia. Fica me remedando na rádio. Deixa esse tempo falar, senhor. Olha, tempo que você vier em comandel, dá um pulinho lá em casa. Cê tá, a casa é pó, mas um cafezinho, graças a Deus, tempo tem. Eu virei sim, mas e o seu amor? Ele não vai ficar com ciúme? Ah, vai tomar no senhor, trem bobo. Não gosto disso não, vou botar tudo pra dormir. Joana Padeira, o Chabu e o Antero, quanto bem que eu lhes quero, não me esqueço de ninguém. E terminando esta simples homenagem, vou contar uma passagem de outro ser que quero ver. Um certo dia, quando voltava da escola, eu ouvi o velho Lola conversando com alguém. Foi lá na casa do Perique. Estava lá o Lola encostado na parede, quando passou uma senhorita e falou: Olá, Lola, você está bom? Ah, eu tô, e você? Você está contente hoje, não? Ah, eu tô, e você? Ah, mas que elegância, tá de calça nova, hein? Ah, eu tô, e você, tá boa? Quanta saudade das festanças de janeiro, da sanfona, pé de bode, do amigo Toi Barreiro. Relembrando Goiás, essas, ó, todos esses tipos populares aqui existiram de fato lá em Coromandel, viu? O Goiás cantou e tipos populares de minha terra. A frase irretocável de hoje eu extraí do livro Semente de Felicidade, do Lourival Lopes. A alegria abre o sentido da vida. A alegria abre o sentido da vida, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Francis Faria. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo você vai poder assistir o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Eu vou estar entrevistando a comunicadora Arla Maia, lá do Tocantins, e o Arimateia, que promove há 40 anos um tradicional torneio de futebol de salão aqui em Brasília. Duas entrevistas muito interessantes, viu? E você pode me assistir direto nas parabólicas pelo canal C1, pela Sky 175, Oi 139, GVT 248, Claro 133, Vivo 237, CTBC 714 e pelo site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Francis Faria, Carrocinha de Maçã. Gabriel de Fiorino, Israel de Doge, antigo onda que as meninas na carrocinha de maçã. Gabriel de Fiorino, Israel de Doge, antigo onda que as meninas na carrocinha de maçã. Simbora menina, a onda agora é diferente, a carrocinha de maçã. Estarei um motorzinho, filezinho de primeira, na minha carrocinha de vender maçã na feira. O bicho faz barulho, enche o saco sucesso incomoda. Tudo que tá bombando faz sucesso, tá na moda. As mina fica louca quando eu lanço a promoção. Quer maçã na boquinha, tudo que tá na mão. Gabriel de Fiorino, Israel de Dodge Ram. Tiro onda com as menina na carrocinha de maçã. Gabriel de Fiorino, Israel de Dodge Ram. Tiro onda com as menina na carrocinha de maçã. Simbora, menina! Não tem Fiorino, não tem Dodge Ram. Vamos tirar onda com Francis Faria de carrocinha de maçã. Arrocha! Estarei um motorzinho, fiazinho de primeira, na minha carrocinha de vender maçã na feira. O bicho faz barulho, enche o saco e incomoda. Tudo que tá bombando faz sucesso, tá na moda. As mina fica louca quando eu lanço a promoção. Quer maçã na boquinha, tudo que tá na mão. Gabriel de Fiorino, Israel de Dodge Ram. Tiro onda com as meninas, carrocinha de maçã. Gabriel de Fiorino, Israel de Dodge Ram. Tiro onda com as meninas na carrocinha de maçã. Gabriel de Fiorino, Israel de Dodge Ram. Tiro onda com as meninas na carrocinha de maçã. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo, pela primeira vez, Francis Faria, Carrocinha de Maçã. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Você liga no telefone 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial, ou deixa um recado no site radioestudiobrasil.com.br. Quem me mandou essa música do Francis Faria foi o nosso amigo Giovanni de Oliveira. Ele é diretor de programação da Itamix FM, lá em Itarana, no Espírito Santo. E falou: Cleiton, seu programa está na nossa grade de programação, gostaria de mandar uma música, que é um cantor aqui da terra. Ô Giovanni, um abração para você. Sempre que você tiver novidade, pode mandar com o maior prazer aqui. Eu vou tocar, tá bom? A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres. Atenção, meninada, essa turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer os mestres Tião Carreiro e Pardinho, Pai João. De passar naquela estrada, ver uma cruz abandonada, como quem vai pro sertão. Há muitos anos, neste chão foi sepultado um preto velho e herado, por nome de Pai João. Pai João, na fazenda dos coqueiros, foi destemido carreiro, querido do seu patrão. Sua boiada, cochibante e obrioso, nos morros mais perigoso, arrastava o carretão. Pai João não esperava que